Às vezes vejo ela em fim de semana. Sinto saudades dela, o coração reclama. Mas a semana demora a passar e no pensamento fico a lembrar que a gente se ama. Este é o amor que chegou e ficou, me deu prazer e também mais amor. Meu coração reclama no meu peito, choro de saudades, converso com o espelho. Mas a semana demora a passar e no pensamento fico a lembrar que a gente se ama. Este é o amor chegou e ficou, me deu prazer.